promessas que eu não cumpri. Mas felizmente você entendeu que ainda é tempo de ver o mundo sorrir. Dá tempo ao tempo de poder se divertir. Perdoe, amor, nem tive tempo de dizer adeus. Quantas promessas que eu não cumpri. Mas felizmente você entendeu que ainda é tempo de ver o mundo sorrir. Dá tempo ao tempo de poder se divertir. Não sei dizer se será bem melhor pra nós viver assim, num cantinho juntinho a sós, e desfrutar as carências de um grande amor. Dorme no meu peito essa imensa dor. E depois de saciado, curtido e cansado, assim posso dizer: amor, já é hora de esquecer. E depois de saciado, curtido e cansado, assim posso dizer: amor, já é hora de esquecer. Perdoe, amor, nem tive tempo de dizer adeus. Quantas promessas que eu não cumpri. Mas felizmente